Alas 4-6, libera na Delta. Chame o Solo 1, 2 e 1. Papai Juliette, Papai, como já ultrapassou a Delta? Ingressa na Eco, atento ao follow-me, via Alfa. Tráfico informado anteriormente, agora está a meia dúzia de milhas à sua frente, no meu pé. Informe quando visual acontece. Confirme o pátio que vai estacionar? Tá, paciente. Tá de volta com o follow aí na alta? Então segue o follow até antes da Juliette. Azul 2714, a Lima tem 10. A Lima tem 2714. Sierra Tango. Whisky, Sierra Tango. Via saída Momo, subida ao nível 200. Momo 200 e Sierra Tango. O acionamento em coordenação com a equipe de solo me chama para o push. Pronto, 2714, mantém a posição, guardando a autorização do controle. Certo, vai manter a posição. Mantenha a cidade de Juliette, o José de Papá. Qual posição? 19.35. 19.35. Salvador, chame a 6309. Prossiga a 6309, pronto pra cota? Pronto, cota. Guarulhos autorizado 360, veio peso 110. Decola da 110, curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Monte. Na cena 5063, transponder 12080, controle 6250, chame final Salvador na sequência 1935. 1935, obrigado, bom dia. Autorizado nível 360 para Guarulhos, decola da 10, curva à direita, saída da Elida Motiva, aciona 5063, controle de saída 120.80, lembrando a aerovia Upper Slough 190. Correto, 6309, chame pronto no 2, prospectamento. Chama lá. Solo 2065, bom dia, quanto possível autorização Guarulhos? Sente 2065. Ah, número 2, que a foto prepara dela. Tá, eu. Com rumo nordeste, para livrar a CTR. Sente 2065. O possível, mantenha um pouco afastado do, da linha do litoral, índio no federal. Positivo. Então prossiga direto rotatória da presidente. Mantendo no meu pés, ajuste 617. Autorizar a decolagem no 0. Paciente, 2794. O meu Zulu Whisky, controle, prossiga. Júlio, ingresso a Juliette. Controla as posições, chama novamente na Lima. Ajuste 617, cumprime a regra de voo? Tenente, reporte para ingresso no corredor forte, ajuste 1017. Busque Serra Tango, está agora a 9 milhas norte de Salvador, resuma a navegação na proa de Barreiras. Proa de Barreiras, busque Serra Tango. No 3859, passa 170, chame o centro em 1288, alterna 135, decimal 3. Resiste agora 1288 ou 353, está 3859. Obrigado, boa tarde. Papatão Romeu Zulu Luiz, que acione o código 0275. Controle de Salvador, muito bom dia, o Azul 27 no 4, no perfil da Momo. 27 no 4, contato radar na decolagem, suba nível 160, sai da Momo. 160 na saída Momo, Azul 27, 1-4. Sete, frequência livre na escuta para o regresso, Serra Golfe Oeste. Paula Afonso 090, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Lotar. 5571 no transponder, 12080. Grau Delta correto, chame para o acionamento. Good morning, Azul 9134, request take the clearance to Aracaju. Azul 9134, send back for copy, prepare for the departure, your number 2 to call. Your number 2. Salvador, Guardião, 08 está na rota para lançamento de Veracruz. E na praça, vou informar a vertical de Veracruz, está livre, chame descido. 08, vou informar quanto homem fora. O 1621, passando externo, baixa travado. 1621, check trem, posição autorizada, pouso pistão 0, vento 170 graus, 10. Abaixar travado, 1621, livre pouso, pista 10. Voo 648, autorizado chegada a Mari, isso aí mantém nível de voo 050, ajuste 90 no meio. 050 no meio, solicita quando possível, tem um adiante pula. Foi Mari inicialmente, Mari que está chegando. Então, Mari, não vem mais. Voo 2065, pronto, toque. Ah, Juliette, papai, está sendo a frequência livre, bom dia. Salvador, bom dia, Xenero 6250, está estabilizado em DS 10. 5-0, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, 6250, aguardando. Confirmado? Tiane, chama para o táxi, o Juliette para dentro. Meia 2-1, Salão 58, direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1. Bilhete Bravo Delta autorizado, táxi via parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera 1895-16, a gente, uma boa viagem. Táxi parte 3, parte 1, táxi Índia, 18, né, o centro do próximo de espera. Cobrançamento, quanto é ajusta? 1-16. 1-16, ajusta. 1-0, Xenio 6250, está baixado de cá. Controle Guardião 08, já matou todo o CQD, está na idade de descida. Gente, está livre descida, passa 13.500, está livre a frequência para coordenação local, ajuste 1.016. Passa 13.500, para quem está livre para coordenação, está bem. 6319, pushback acionado 02. 6319, poder equipe de solo faz a uma aeronave de pequeno porte ingressar via Índia, liberar o setor retaguarda, iniciando 2, chapa o carro. 6319. 2065, já pronto para a cópia? Posição para a cópia. Incluída a coluna da presença? Foi ITAP, ITAP com flete a chegada mais. ITAP, chegada mais, estou no voo da mesma coisa. Onda, 1208, controle. Posição com o bloco. Para Guarulhos, 360, piso 1-0, coloca 10 direita, da Olê da Ponte lá. 503 é seu transponder, 1208, controle. Correto, chame pronto no 9, puxa o acionamento. Puxa, já estamos prontos no 9 para posicionar. Puxa, puxa acione e chame para o táxi, o 206. Chamara para o táxi, 206. 621, mantém a cidade Juliette, previsto ao 09, aeronave da companhia já está iniciando o push para liberar o portão. Tem para a Juliette, 621. O gol 2065 na escuta? Tem um 2065. Tem condições de coordenar com a equipe de solo e efetuar o pushback de forma a liberar o portão para a aeronave da companhia ingressar? Então, passa de forma a deixar o portão livre. Posição. 621, Juliette, até o 9 autorizado, fique atento à aeronave da companhia, puxando o 9. Juliette, até o 9. É, vai coordenar para nós, beleza. 0 graus, 10 nós, autorizado a decolagem no 0. Decolagem, 2770. Importante da Juliette. Alfa importante, Juliette, 6250. Alfa, estamos tão autorizado, tá? Que se chama na papá, ajuste no 0 no meio. Azul, 9-1-3-4. 9-1-3-4, ready to copy. Vai, go ahead. Juliette, Aracaju, flight level 170, Viable P677. Departure from runway 10, after departure left turn, hold departure. Fox 5102, auto approach frequency 120.0. Papi 1702 Aracaju, via Golf 77. Departure from runway 10, left turn. Contra departure, control 5102 and control frequency 120.0. Azul 9134, we'll call you back. Roger, respect was correct, call me back. Confirm your position, 8.3. Confirm 8.3, position 3, Romeo. Roger. 1208, uma Bonzio Azul, 270. Foi 3896, plano de identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém a nível 050. Controle Salvador, bom dia, o azul 2770, decolou do perfil da Coral. 2770, suba ao nível 180, após 2000, direto Coral. Estimação, autorizado final da 17, reporta na curta, um ajuste na 096. 096, reporta curta final, e de novo final. Sol 2000, plano direto Coral, azul 2770. 1-9-4-8, controle? É, escuta, prossiga. Estou para a final ILS aqui, rei, curva à direita, vou ir na Pro 055, seu limite ao localizador. Direita, Pro 055, limitado pelo localizador, 9-4-8. T48, chame final Salvador na frequência 119 decimal 35. 119 35, tenho um bom dia no mesmo atleta. Sim. O 2065 para o táxi 187. 187 a bordo, nosso alternado vai ser o Galeão, 3 horas e 33 minutos de autonomia. 2065 até através da dúzia. Através do meia dúzia, aguarda para prosseguir com o táxi. Positivo, táxi até através do meia dúzia, gol 2065. Ground azul, 9134, ready for startup and push. Clear, pushback, startup, call for taxi, 9134. Clear, call for taxi. 19, corrige, controle 208, voo. 1208, gato, Juliette Alves Delta. Controle Salvador, bom dia, Tata Tango, Juliette Alves Delta. Juliette Bravo Delta, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao nível 090, sai da lotar. Nível 090, sai da lotar, Juliette Bravo Delta. Autorizado, até o Pátio 3. Dia November Alpha, ajuste no 096, pouso autorizado no 7, vento 06, corrijo, 1960 graus, 1909. Teve pausa na 7, índia November Alpha. Zulu Luiz, que descida para 1500 pés, ajuste 1016. Porte para ingresso no corredor Interlagos. Ponto espera, via Índia. Ponto espera 1895, 1016. Boa, velho. É, eu tenho ponto espera lá, via Índia, 1016. Obrigado. Salvador, Oxanel 6311, ponto espera pronto. 6311, autorizado alinhar e decolar. Pistola 0, vento 1612, 012-9. Feliz decolagem. 3 hours. 134, taxi approved, is that? Meia, pronto, taxi to India, and Alpha to Honda, point 1010. When you add equal tower 118.95, you Q1 8 1016. Hey, taxi approved via apron 3, apron 1, taxiway India, holding point 1810, tower 5, here today. 2065, mantenha o posto de espera. Mantendo o posto de espera, vou 2065. Decolagem, 6319. Gente, 6319. India November Alpha Solo aos 08, backtrack autorizado, reporta na frente livre. Backtrack autorizado, reporta livre. 2065 pagou a linha e manteram no zero. A linha mantém no zero com 2065. Autorizado em táxi. Estática presente, 0, vou manter no zero privado. Chanel 6319 decolado ao 09, controle 208, bom voo. 208, bom dia, 6319. Star, good morning, Azul 9134, holding point 10. The same position, Azul 9134. 9134, the same position. Good down. Saída da L, 6319. Então, eu vou no 648. 648, bom dia, ajuste no 096, reporte de antena checado. Continuar no 648. Chame a final em 1935. 2065, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 1960 graus, 109. Livre decolagem 1-0, gol 2065. 1648, aguarde 1-0, livre. Aguarde 2794, continue a ascensão 60, chame o centro na frequência 288, alterno 353. 2883, obrigado, bom trabalho. Sousa Luiz, que voe direto à rotatória, dá presente. Decolado aos 12:19, corrige 208, controle, bom voo. 208, gol, 2065. Azul 29134, at the Boeing short final, clear to line up and wait for runway 10. After the Boeing 737, line up and wait for runway 10, 09134. Rising, sub, mantenha 360, saída da El. 360, da El, com 2065. Autorização. Preciso. Prepare a pouca, aguarde um minuto, papo. Final 6319, tá livre a sessão 360 sem restrições. Alô, Salvador, gol 1648, desvenda a 3-4. 1648, táxi de Alfa, é Bosch, RG Direct. Se a Alfa, é Bosch, RG Direct, 1648. Azul 9134, clear to take off, runway 10, wind 168 degrees, 10 knots. Runway 10, clear for take off, Azul 9134. Gol 098, correção Gol 094, chame final Salvador em 1935. 1935, Salvador, Gol 094. Azul 9134, Bonnet 14, Salvador Departure 120, Decimate 0. Departure now 120.8, good day. Gente, qual a altitude que cruza agora no momento? Gente, ainda não recebo o transponder, ajuste 1016. Está livre a extensão. Passo o check no equipamento transponder. Bom dia, transferência 2896, cruzando sim para baixar travado. 3896, ciente, pouso autorizado na 0, 150, 10 nós, 3896. Autorizado, pouso de cima na 0, 3896. 9134, Cleber mantém 5 level 170, conde de par. Cleber mantém 5 level 170, 9134. Luiz Luiz, controle. Marco quando visual com aeróbico. Gente, aguarde transferência. Valeu, Bárbara. Bom dia, 207. Autorizado, chegada a Bonf, desse mantenha 4000, ajuste 10, 16. Guardião 08, controle. Vai trocar. Perfeito, plano de voo? Cara, aqui, está em operação policial aqui, conforme a cor. Próximo a cara do senhor. Sim. Mantenha o perfil inicialmente, vou a Lagoinha. O Luiz chama a torre Salvador na frequência 19.8. Indiana, é 319, confirmado, vai passar 160, chama o centro em 13325, antena 125, decimal 1. 3325251, bom dia, 6319. E? Recife 370, conforme rota, decola pista 90, curva esquerda, Pucaracaju, controle 120, décima 8, transponda 5111, 1184. Autorizado, Recife 370, na Pucaracaju, 5111208, o gol 184 está no box 4, puxa lá. Autorizado. 1-8-4-5-1-1-1 no transponder. Autorizado, contato. Positivo, 5-1-1 vai iniciar. Salve, Salvador, ponte atrás, 3-8-9-6, ataque via Alfa, reposta, gente, direto. Alfa, 7, vento, 160 graus, 10 nós, Romeu Luiz. O gol 2065. Chame agora o centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 3325251, som 2065, bom dia. Sim. Jet Bravo Delta autorizado, nível final 1110. Autorizado, nível de voo 1110, Jet Bravo Delta. 296, Juliette, portão 5. Táxi 1984 com 143320 em Maceió. Direita, direita, ponto espera, 1895, 1016, voo Delta. Ok, 1016, nível táxi, obrigado, irmão. 7-0. Papá, Fox Zero Novembro. Camarada Papá, Fox Zero Novembro. Corre, gol 1184. 1184. Bom dia, condições de alinhar e decolar sem parar? Tráfego da companhia agora, 1 minuto para o externo. É, vai aguardar então, ok? Puxente, 1184. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1094. Opa, gol 1094, bom dia. Ajuste 10116, reporte, trem checado. Chama na checado, 1094, obrigado. Luiz, que são os 2-1, contra o empate. Ok, backtrack autorizado, reporte livrando. Agora sim, Torres. Baixado travado, gol no 094. Na 094, pouso livre, 1-0, vento 1-6-0 com 10 nós. Livre pouso 1-0, gol 1-0-94. Fox A novembro, esquerda, via pista, reporte alinhado e pronto, 1-7. Presidente, bom dia, frequência livre. No 621, para São Paulo, Congonhas, só um minuto, cópia, prepara da época. Azul 4207, chama sinal Salvador, 11935. 035, 4207. Sete Bravo Delta, tem esse radar encerrado. Para informação e alerta, chama Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12685, Juliette Bravo Delta. Vai tomar consigo no controle solo, 218? 211. 211, obrigado. Vou 1-0-9-4, Táxi via Alfa, reporte, Ancha Juliette. Alfa, é para trás, Construção de novembro agora. Decolar 226, controle 208, bom voo. 208, já. Salvador, gol 1184, agora 2000 na Pucaru. 1184, contato radar, se mantém 370 via Pucaru. Aqui o Sarita, é possível o Araru, tem referência? Parte de coordenação. Agora. Próxima Juliette, 094. 094, Juliette, 62. 062, 094. Hotel, gol no 648, 350 para Mateus. Gente, guarde a cota número 2, prepare a PUCA. Guardando, preparando a PUCA. Entro 160 com 10 nós. Terra, VM decola os 28, controle 208, bom voo. Foxtrot Serra, VM decola 228, controle 208, bom voo. Colagem do Fox Serra, VM. Fox Serra, VM, Lima tem 430, sai da Momo. Sai da mão, Fox Serra, November aqui. Opa! O Fiore, que eu mantenho um corredor forte, reporta ingressando em Interlagos no meu pé. Juliette Serra, prossiga. E a zero, pêndulo 10. Pêndulo no meia. Decola pista no zero, curva direita da El Leda Motiva. Controle 1, 20, décima 8. Transponder 5, 1, 1, 3. Do gol no 621. Controle Salvador, muito bom dia, aqui é o Golf Índia Hotel. Para o solo? É, Golf Índia Hotel no pátio 3, solicito autorização de reboque dessa aeronave para o pátio principal, posição de número 4. E autorizado início de reboque, chame na saída do pátio 3, Golf Índia Hotel. Obrigado, Golf Índia Hotel, na escuta. Papá para mais um Juliette Serra. Beleza, para o distrito de tráfego, vou a Paripa. Salvador, bom dia, Chanel 62, fico... Aliás, 6140, informação hotel para Marcelo. 6140 da Oxiné, guarda cópia, visto no 0 no meio, número 2. No 0 no meio, guardando. Prossiga. Sulu Juliette Serra, prossiga. O Juliette Serra está livre de desvios. Rodou o gol no 642. Recontrolida, pronto, na rota. Copia. Salvador Maceió, 350, pesolou 17. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Burca, transição Aracaju. Controle 1208, transponder 5124. Autorizou 350 para Mateus, decola da 10, curva esquerda, na PUCA, transição Aru 208, 5124, transporte 1, voo 1-642. Portão 1, chama pronto. Chama lá no 642. Pode para Caju, voo 1-942. Ainda negativo o contato. Chama o mesmo em 12545, alterna 12685 e solicite a proa. Beleza, 5 a 5, 2 metros. Salvador, bom dia, Azul 4207, saiu na Alfa. 4207, táxi via Alfa, em Porto de Direito. Siga. O Roberto Cabral, senhora, tem coluna de ferro e de gata acima. A coluna de ferro e leva para a horta. Está cruzando aqui a 110 da Nova da Uma Ferro. Com 3 a bordo, o ponto colocado é o 0132 do Roberto Cabral. Gente, Papá Romeu Oscar Bravo. Mantenha inicialmente a escuta do controle. Bravo. Juliette, 407. 407, Juliette, portão 3. 3, 407. Papa Romeu Fox Sierra November, São Recife, 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685, Fox Sierra November. Tango Whisky Yankee Juliet. Maintain class level 100. Luna 134, passing contact position. Contact Aracaju, approach 1203. Azul 9134. Azul 9134. Correto. 134, passing conde. Contact Aracaju, approach 1203. 1303. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, assim que possível a chamada do pouso. Ela copiou, senhora. Chamada do pouso. Gente, copiado, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Alô, na barra de 1108, tá na rota para não também estar aqui. Bravo. Aí é 2-1, autorizado, chamamos aqui. Salva Chanel 6140, você suspeita estacionamento e posterior copy. Tá pronto? Pronto. Salvador, Maceió 350, peso 17. Decola pista 10, curva esquerda na Puca, trânsito Aracaju. Controle 120-8, transponder 5121. No 61. Gente, autorizado Marcelo 350, decola no 0, desculpa, peso 17 aerovia, fala no 0, curva esquerda, Puca Caju. 208 controle, 5121 transfone. Posição 2 e pronto para o pushback e acionamento. Posição 2 autorizado, chefe táxi. E chama táxi, né? 62-61 para terra. Será chegado. Terra Golf Oscar, reporta rotatório. Salve Salvador, eu indo de hotel. Na sua escuta. Confirme? Gol fim de hotel, já se aproximando daqui da Juliette, aí em direção ao portão 4. E mantenha a posição na saída do pátio 3. Ok, já mantém a posição. Pelo Salvador, só contei, né? Pro Guardião 08, está autorizado o lançamento. Autorizado. Contei o controle pro Guardião 08, está autorizado o lançamento. Guardião 08, está autorizado. Fox Sierra November, controle. Fox Sierra November, controle Salvador. Fox Sierra November, controle. Fox Sierra November, transmissões cegas, chamo controle. Chamo Centro Recife, ano 2545, alterna 12685. Guarda-copa, 1016. Bono 739, confirme. Eu tô tentando fazer uma ponte, chamando o Golf Sierra November, você me escuta? Sabe da PT. Guardião 08, dado descida. Guardião 08, livre descida, ajuste Salvador no 0 no 6, reporta passando 4 mil pés. Forma lá, 4 mil, o 08. Controle Serra Golfiosa, pelo intervalo de jogo. Serra Golfiosa, chama a torre 1 no 8, 9 5. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, segue o ponto. Bate de alfa, ponto de espera 18-9-5, ajuste no 0 no 6. Segue aeronave da Oceané até o ponto de espera, número 2, no 621. Segue comando 2, no 621, com 1.016 e a parte. Para posicionamento no 6, já, para prossiga. Autorizado. Ok, 050, mapeador 739. Para o táxi Oceané 6140 com 106 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando esse. Confirmando apenas o VOB? 106. Táxi direita, ponto de espera 1895, 1016, Boviano. 16 pontos de espera, 1895, Janer 61, no 400. aqui do voo no 642? Tá aguardando apenas a passagem da aeronave da companhia. Ok. Do zero, quando tiver da 10, pronto. Chanel 63, 6140. Autorizado, alinhada e decolar pistão no zero, vento no 70 graus, 10 nós. Alinha e decola da 1-0, Chanel 6140. Controle, Índia Hotel, nosso escudo. 48, portão 1, autorizado. Ah, certo, exatamente, com a passagem do 1, Zona Salvador, Golfo de Hotel, na sua escuta. Ciente, estou ciente, mantenha a posição. Papapá, Zulu, Juliette, Sierra. Não recebo o modo Charlie, check transponder. Estou ligando o número 2, Zona, pronto. Estou ligando o número 2, Zona, para o Zona, Uno, 1935. Zona 35, 739. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, frequência livre para coordenação. No 40, decolado aos 46, controle 208. 1208, Oxenar, 6140. Controle, bom dia, Oxenar, 6140, decolou.